fui outrora. Jesus Cristo quer saber se agora eu aceito o seu perdão. Entrego totalmente o coração para que ele possa habitar em mim. Na verdade, em Cristo eu consigo receber a graça do Senhor. Realmente eu encontrei a sombra do onipotente rei. Vou lugar, abrigo certo, nunca mais eu vou estar só. Já purificou-me do pecado e também me preparou um bom lugar. Na verdade, em Cristo eu consigo receber a graça do Senhor. Realmente eu encontrei a sombra do onipotente rei. Vou dar abrigo certo, nunca mais eu vou estar só. Está só.